à vida, que é um tema que tem dividido sistematicamente o Tribunal Constitucional, embora não haja nenhum risco sobre retrocesso. Quer dizer, vários juízes, professores, magistrados reputados, chegados à altura de votar na sua consciência, fizeram peças onde, aliás, se cita a obra do António Almeida Costa, que é uma obra fundamental para quem quiser estudar o direito sobre esta matéria e a legislação sobre o aborto. Essa obra é uma obra fundamental de um cientista do um direito, para concluirmos, onde aliás tem companhia de gente ilustre e digna. E, portanto, é